E aí, Rony, te detona? Cê é louco, hein, cachorreira? No baile eu tô assim, chego dando checkmate, as mina olha pra mim, fica cheia de maldade. No baile eu tô assim, chego dando checkmate, as mina olha pra mim, fica cheia de maldade. Tu tá pronta para o bate, tu tá pronta pro combate. Tu tá pronta para o bate, tu tá pronta pro combate. Tu tá pronta para o bate, tu tá pronta pro combate. Quando esse te solta o ponto, tu vai senta, senta, senta, senta, senta com vontade. Senta, senta, senta, senta, senta, senta com vontade. Senta, senta, senta, senta, senta, senta com vontade. Quando esse te solta o ponto, tu vai senta com vontade. Quando esse te solta o ponto, tu vai senta com vontade. E aí, Rony, te detona, cê é louca e cachorreira. Cara, aí seu mano Rony te detona? No baile eu tô assim, chego dando checkmate, as mina olha pra mim, fica cheia de maldade. No baile eu tô assim, chego dando checkmate, as mina olha pra mim, fica cheia de maldade. Tu tá pronta para o bate, tu tá pronta pro combate. Tu tá pronta para o bate, tu tá pronta pro combate. Tu tá pronta para o bate. Quando esse te solta o ponto, tu vai senta, senta, senta, senta, senta com vontade. Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta com vontade. Senta, senta, senta, senta, senta, senta com vontade. Quando esse te solta o ponto, tu vai senta com vontade. Quando esse te solta o ponto, tu vai senta com vontade. Cachoeira, o detona levanta a poeira. Cê é louco, hein, cachoeira. O detona levanta a poeira. Quando ele toca, as mina mexe e os bico passa mal. É isso.